pra você que anda de saco cheio com esse tal de pagode, axé, Oxum e outros blá blá blá. No ar, mais um Celeiro do Rock. No ar, a segunda edição do Celeiro do Rock. Rock and roll, minha filha. Rock and roll. Hoje você vai ouvir aqui no Celeiro do Rock a banda Baltazares, Fox Lady, Macondo, Rosen, Totes, Las Julietes, Muleta Química, Rosa Cruz, Escarcéus e Vulgarice. Aumenta que é rock and roll e dos bons. Pra começar, a banda Baltazares com a canção Ninguém Vê. E na sequência, Fox Lady com a música Refém. E tem Macondo com 90 decibéis. E tem mais, muito mais, mas muito mais rock and roll, baby! Aqui. O Celeiro do Rock. Vamos lá, cabeça. Solta o som. Poetas retrógrados odeiam dar autógrafos. Crianças descartam seus livros infantis. Crianças se afogam, se salvam em nome do pai. Pais que não se importam, que deixam a porta aberta. Diz a lenda que eu vou ser feliz. A lenda que eu vou me casar. Isso não é pra mim. As tô sem direção. Alguém vem me falar que tudo vai mudar. Eu tô na minha e quero ficar. Cansei de te dizer como eu quero viver. Você não entendeu, disse é problema meu. Não me estendeu a mão, nunca me deu razão. Por isso eu fiz esta canção. Eu não pertenço a ninguém. Eu não quero ser refém, prisioneira de alguém. Se tiver que ser, vai ser na minha condição. Só quero viver. Se tiver que ser, vai ser na minha condição. Só quero viver. Hoje eu não tô aqui, é tudo sempre assim. Eu tô na contramão, eu tô sem direção. Alguém vem me falar que tudo vai mudar. Eu tô na minha e quero ficar. Cansei de te dizer como eu quero viver. Você não entendeu, disse é problema meu. Não me estendeu a mão, nunca me deu razão. Por isso eu fiz esta canção. Eu não pertenço a ninguém. Eu não quero ser refém, prisioneira de alguém. Se tiver que ser, vai ser na minha condição. Só quero viver. Se tiver que ser, vai ser na minha condição. Só quero viver. Vejo a vida que a morte não leva. Numa manhã perdida em que a alma se entrega. A saudade da ida, a insanidade da espera. Movo mil montanhas para a morte não ver. Fecho os olhos na ânsia de tentar entender. Se não fosse a esperança, o que haveria de ser? Vejo a vida que a morte não leva. Numa manhã perdida em que a alma se entrega. A saudade da ida, a insanidade da espera. Movo mil montanhas para a morte não ver. Fecho os olhos na ânsia de tentar entender. Se não fosse a esperança, o que haveria de ser? Aproxima. Sou filho da luz, concebido no escuro das trevas. Não tenho razão, futuro, passado, me chamam guerra. Trecho retirado da canção Me Chamam Guerra, de Rogério Rangel. Sou eu mesmo. Eu fiz. Esse é o Celeiro do Rock, programa dedicado ao rock independente. Você acabou de ouvir Rosen, com a canção Sem Rumo. Banda Totes, com a canção Gole de Felicidade. As meninas da banda Las Julietes, executando suas mentiras. E na sequência, gravado no ensaio da minha antiga e falecida banda, Muleta Química, O Que Você Espera de Mim. Rosa Cruz, Num Segundo. Escarcéus, Sem Heróis. E pra encerrar o celeiro dessa semana, a canção Fora do Ar, da banda Vulgarice. Você tem razão, cabeça, sabe as palavras. Mas tenho cá com os meus botões, a impressão é que esse país que anda fora do ar é osso duro de roer. Mas vamos lá, fazer o quê? Ok, baby. Até a próxima. O que você Corpo foste feio e proibido. E se abriu com cruz e frio um mundo sem heróis. Entre o ser humano, um animal, viu e feroz. Sem saber onde ir, não há nem um lugar seguro agora. Que o verso se fartaram de tolices e injúrias. Algo perturbou o ambiente, fez as coisas diferentes e ninguém se reconhece mais. Como se tudo não fizesse mais sentido, como se nada se mostrasse claro e definido. E se abriu confuso e frio um mundo sem heróis. Fez o ser humano um animal, de um feroz. Sem saber onde ir, não há nem um lugar seguro. Abriu confuso e frio um mundo sem heróis. E se abriu confuso e frio.